CRE-WEB-6749. Prossiga. Matheus, apenas para confirmar, o NOTAM, que restringe o voo pela Golf, pela IS-58, seria até 740, é isso? Deixa eu verificar só um minutinho que eu já te informo. Estacionamento web 6749, senhor, enquanto a gente aguarda aí. Autorizado, repasse táxi. Para táxi, obrigado. Web 6749, o horário vai até 6h40, ok? É 6h40, esse horário não é Zulu, né? É Zulu. É Zulu? Então a gente teoricamente poderia ir via pela 58, né? Não, o que seria permitido pela 58 seria até 6h40. A partir de então, a partir de agora é 50 mesmo. Seria 50. Como você está voando abaixo, é essa rota aí, ok? Do voando 240. Ok, então. Então vamos nós via lá pela outra linha, 7.7.7.7. Permissão aqui, por favor. Reporte táxi. Buscar questionamento 6700 na meia dúzia. Gente, aguarde a passagem, vai passar o tráfego da companhia Caldas, já coordenando com a sua equipe solo, assim que ele passar, você pode executar, 6700. Web Jante 6749, com POB de 9090 a bordo, 3 horas e 54 minutos de autonomia, alternativa é Confins. táxi autorizado para o ponto de espera da cabeceira 35, reporte para ingresso naquela cabeceira, web 6749. Afirmativo, vai reportar para ingressar e fazer o pushback pela 35, web 6749. Pode ingressar para 35 e fazer o backtrack para a 17, Webjet 6749. Afirmativo, reporte alinhado, pronto, 6749. Reportará. Para o táxi 6700, PAB de 89, 13, 10, autonomia alternada é convence. Em táxi autorizado, ponto de espera da 35, reporte para ingresso na pista, 6700. Em táxi autorizado, confirmando a cabeceira 17? Isso, é 17 em uso, vento 170 com uma dúzia nós. Está autorizado o seu táxi pela Lima e após a decolagem do tráfego da companhia, eu vou autorizar o ingresso na 35 e taxiar sobre a pista até lá na cabeceira oposta. Gente, então está livre até a táxi cabeceira 35, posso falar backtrack na sua escuta para autorização, graças. Tá, né? vento de 180 graus com 13 nós. Estou autorizado a decolagem, web 6749. Gente, autorizado a decolagem, web 6749. Web 6749, decolou 05, chama agora o controle em 11935, bom dia. 1935, bom dia. Autorizado o ingresso, reporte alinhado, pronto, cabeceira oposta, 6700. Estrutura alinhado, cabeceira oposta, graças. alinhado e pronto. O 6700 da ordem. Livre decolagem, vento de 170 graus com uma dúzia nós, o Webjet 6700. Sente, livre decolagem, 6700. Decolada ao Zuno 0, chama agora o controle em 11935, bom dia. 435, bom dia. Tango, bom dia. Tem acionamento livre, aguarde cópia. Aguarde um instante. Tem 170, uma dúzia nós, antes do tráfego decola 35, inicia o táxi lentamente, aguarde cópia. Tango e livre ingresso, reporte alinhado, pronto, aguarde cópia. Norte, Oscar Golf Tango, conforme Paulo Afonso, 90 até terminal após 095, decolando da 35, saída Lotar. Sequência do controle em 11935, seu transponder 5071. Autorizado Paulo Afonso, 90, decolada 35, Lotar 5071 é o transponder, controle 11935. Oscar Golf Tango está alinhado e pronto na 35. Gente, mantém a guarda para iniciar a decolagem, Golf Tango. Tango, aguardando. Golf Tango agora autorizada a decolagem em pista 35, vento de 170 graus, intensidade 8 nós. Golf Tango, iniciando. Golf Tango decolada ao Zuno